Essa cordiona dengosa me chama pro sarandeio, onde a China flores bela se debruça nos meneios. Essa cordiona dengosa me chama pro sarandeio, onde a China flores bela se debruça nos meneios. Brilhantina com extrato se espalham pelo ar, no resto de São Batido, salpicado de luar. No resto de São Batido, salpicado de luar. Retalhando a tabatinga, sarandei a noite inteira, escondendo as flores belas no meio da polvadeira. Retalhando a tabatinga, sarandei a noite inteira, escondendo as flores belas no meio da polvadeira. Baila chamando o Lampião, no fole que vai e vem, com a China flores bela, sacudindo o recavém. Baila chamando o Lampião, no fole que vai e vem, com a China flores bela, sacudindo o recavém. No bugio de fole solto, com lepata e peço cancha, gastando o taco da bota nos braços dessa pinguancha, gastando o taco da bota nos braços dessa pinguancha. Retalhando a tabatinga, sarandei a noite inteira, escondendo as flores belas no meio da polvadeira. Retalhando a tabatinga, sarandei a noite inteira, escondendo as flores belas no meio da polvadeira. Retalhando a tabatinga, os braços dessa pinguancha, no bujão de fole solto, dole o pato e peço cancha. Retalhando a tabatinga, os braços dessa pinguancha, no bujão de fole solto, dole o pato e peço cancha. No bujão de fole solto.